Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose, dura uma hora, sempre aqui na Rádio SPSR, e hoje começamos com um disco novo, tema título para Oblivion, música do alemão de Mainz, Tobias Lorbach, alter ego Logic Moon, na abertura do programa. Boa noite, bem-vindos. Depois de Oblivion, que também é o tema título para o último de Logic Moon, continuámos nas mesmas coordenadas, ambiente e experimentais, com Pan and Me, o projeto a solo do músico Christoph Mavel, ele que também é um dos fundadores do coletivo de Dark Jazz Dale Cooper Quartet and Dictaphones, de Pan and Me e The Ocean Eyes Rewind. E seguimos para o norte irlandês, que agora reside nos Estados Unidos da América, chama-se Richard Graham, este é o nome próprio, alter ego Signals Under Tests, The Nascent Capel. Depois de Kappel para Signals Under Tests, fomos até ao novo de Christoph Berg, berlinense, que também nos oferece música sob alter ego. Field Rotation é belíssimo, o último Conversations, muitas camadas de orquestrações com violinos como protagonistas. Ouvimos o tema-título e entramos no mundo de Harold Budd, agora que dobramos a primeira meia hora do Em Transe. Primeiro com o duplo CD Avalon Sutra, As Long As I Can Hold My Breath, tema-título a contar com a colaboração de Akira Rabelais. Depois os noruegueses, dupla Death Center, do disco de homenagem Lost in the Humming Hair, Music Inspired by Harold Budd. Ouviremos daqui a nada Plateau. Thank you. Thank you. Deixamos para trás Plateau pela dupla norueguesa Death Center e vamos até a reinvenção do disco primeiro do italiano de Milão, Federico Albanese, cheio de eletrónica, música cinemática, muito sensível, para a reconstrução de The Houseboat and the Moon. Federico Albanese convidou alguns pares, um deles chama-se San Fronqueira. Vamos ouvir a remistura deste músico para o tema Beyond the Milk Wood. Thank you. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Vamos fazê-lo com a música dos Tindersticks. Eles são admiradores da obra de um documentarista, um pioneiro inglês chamado F. Percy Smith, a propósito de um conjunto de imagens que juntas criaram um filme, Minute Paris. Os Tindersticks fizeram uma banda sonora, Minute Paris, The Intimate World of F. Percy Smith. Encerramos com Scarlet Runner. Dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Boa noite, até de hoje 8 dias.